A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Nada, só me atrevo a pedir-te talvez que em nome do amor que se acaba sejas minha por última vez. Meu derradeiro pedido é só este e depois posso ir. Não te falo em ficar nem sequer em voltar, é tão pouco que estou a pedir. Mais uma noite é tudo o que eu peço, antes que estejas nos braços de alguém. Mais uma noite, sei que mereço, mais que não seja pelas noites que eu dei. Mais uma noite, para mim é tanto, já que mais nada volto a ter de ti. E se vou ficar tantas noites chorando, dá-me uma noite só antes do fim. Mais nada, sei que tudo já não posso ter, mas até chegar a madrugada não me nego só a Deus com prazer. Meu derradeiro pedido é só este e depois pode ser. E para quem vai viver tão sozinho sem crer, é tão pouco que estou a pedir. É tudo o que eu peço, antes que estejas nos braços de alguém. Mais uma noite, sei que mereço, mais que não seja para as noites que eu dei. Mais uma noite, para mim é tanto, já que mais nada volto a ter de ti. E se vou ficar tantas noites chorando, dá-me uma noite só antes do fim. Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Feito no Oito. Ora, hoje estou muito chateado com o que descobri, ou com o que vim a descobrir durante a tarde. Ora, então descobri que a carreira de Tony Carreira foi toda a vida, ou durante muito tempo, um plágio. Porquê? Porque desde Ai Destino até Adeus até Um Dia, passando por Se Acordo e Tu Não Estás, e tantas outras músicas, Leva-me ao Céu, enfim, é. Depois de Ti, plágios. Tony Carreira não se cansou de fazer plágios. Dos mais variados artistas. E sinceramente, é assim, tirar ideias é uma coisa, plagiar é outra. cópias não autorizadas, é, ou versão, assim, no fundo, alterações não autorizadas. Foi o que fez Tony Carreira inúmeras vezes. Fiquei mesmo triste. Assim, não foi por acaso que escolhi a música do Tony Carreira para abrir esta emissão. Foi mesmo porque ia falar dele. Quanto mais seria para dizer que estou realmente desiludido. Quem quiser vá ao Google, aliás, ao YouTube e pesquise por Tony Carreira e Frederic François. Ou Tony Carreira e Pimpinela. Ou Tony Carreira e. Ai, como é que se chama o outro? Eu vou dizer outros, mas não é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer o Cristiano. Cristiano, agora aqui fugiu o nome. Cristiano Castro, exatamente. Ora, Cristiano Castro. E há outros mais franceses. Tem vários franceses que ele plagiou. Enfim, é só escolher. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Fiquei de veras triste, porque Tony Carreira era um cantor que eu gostava. Mas depois, sinceramente, não podia. Depois do que se passou, não podia continuar a gostar da mesma forma. Depois de ver realmente o trabalho, isto, enfim. E depois ainda diz. Depois ainda diz. Agora é que eu percebo qual é que é a história do Deixa-me Cantar. Quer dizer, ele faz o que faz, não é? Plagia, e é plágio nítido. Ainda vai dizer: Deixa-me cantar, fazer sempre aquilo que eu fiz e tal. Enfim. O sonhador também é um plágio. Há tanta música, meus caros, tanta música que ele plagiou. Isto é uma coisa, sério. Uma pessoa fica triste ao ver uma coisa destas. O maior cantor romântico português não passa de um plagiador. A sério, é mesmo triste. Mas enfim, pronto, então. Fiquei de facto desiludido e decidi partilhar este meu desânimo convosco. Vamos fechar com uma música que não é original, mas isto já se sabe. É uma versão que enfim, que foi autorizada. Com você, a música da dupla Sandy Júnior, aqui ao vivo. Vamos escutar estes dois meninos, na altura, uns meninos assim tornarem-se um bocadinho mais para grandes. Mas então vamos escutar estes dois intérpretes, Sandy e Júnior, para fechar mais uma edição de Feito no 8. E é assim. Vamos à música. Já a seguir, o Nuno traz-lhe Desporto Antena e eu volto amanhã, à mesma hora, para Feito no 8. E daqui a pouco com mais um artista em Musicália. Ora, o Musicália que hoje será apenas. O que hoje irá para o ar apenas às 21 horas. E não às 20h30, como é habitual. Como hoje não há Noite dos Todos, rápidas melhoras à Joana. Então o Musicália só será às 9 da noite. Então é assim. Despeço-me. Um forte abraço para si e até amanhã. Só vocês.